Então estou autorizado a chegar a CARI e desse manter o nível de voo 060. Receito 060 na CARI, identificou 6320. Boa tarde. Senhor, vai até o 402, vai cruzar o 060. Pode autorizar a VATAP da presença, senhor? Autoriza a VATAP. Obrigado. 394, cópia. Luna 394, Galeão 360, autorizada, Pesolono 4 até Toquim, após a Peralta 317. Decolagem da pista 28, curva esquerda, subida Gole até a posição Eval, após direto Crate. Controle 199.35, aciona 5525. Galeão, Pesolono 14 até Toquim após a prova 317. Decola 28, primeira curva esquerda, na saída Gole, Pode levar o direto Crate. 1935, controle, 5525, transponda 394. Chame pronto para acionamento, 1394. Repassarão 394. No 1 autorizado para o chibeque acionamento, chame táxi, 3566. Camarada, 3566. 304, para ingresso, patrona. Livre até a posição 14 no pátio 1, no 35491. Pessoal, está remota 14, 491. Controle Salvador, bom dia, Oscar Serra, Mike, transporte. Oscar Serra, Mike, vou ir na proa de Ipitch. Desça para 040. Ipitch 040, estamos fazendo desvio aqui à direita, capa. Ok. Controle, está passando Vitorinho da Juliette. Vitorinho da Juliette, via corredores 1500 pés em forma rotatória. Vou botar na rotatória, Juliette. 55 com 043 a bordo. Taxia via Juliette e Alfa até o ponto esperado 28, lá torre 1830, bom voo. Taxi via Juliette, Alfa, ponto de esperada 28, torre 1830. Da, o Alfa Romeo Mike é o Paulo. Vai cruzar o TAP 5 para visual, propõe para prosseguir para para pouso na velocidade, se possível. Eu tenho que aguardar o senhor interceptar a radial 20 de Salvador para não interferir com as decolagens da 28, e preciso que o senhor desça. Aproximar para 17. Afirmativo, você vai ter que aproximar pela radial norte, radial 20. 3173, chame Recife em 3325. 3325, tá 3173, obrigado. Azul 4089, decola ao 53, controle 1, 19, decimal 35, uma boa tarde. 935, obrigado. Está com 3 horas e 10, está terminando Recife 100, aborda o ascendente. Torradão, sobre o 360. 360, 4089. Ajuste no 0, no 1. Gente, Índia e Alfa. Golf, ponte para dar 282-183, da Ajuste 101, trans 3566. 2000, mil reais, mais. Cruzando 060 para o 050. Vai fazer o RNAV e o... RNAV, para 28. Desce para 2500, autorizado o procedimento. 2500, autorizado o procedimento, 1787. O Xané reduza para 250 nós. Está reduzindo, o Xané. Lima Romeu, a linha e decola da 28, vento 230 graus, 109. Alda 28, Lapa, Romeu. Lapa para 18, 18, 18, 20, senhor. Copiado. Cuidado, chamar ataque, foram 600. Paulo 394 no pushback estacionamento. 394, portão 11, autorizado, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, 394. Torre Salvador, boa tarde. Papá Romeu, Michael Paul. Serra Mike, torre autoriza a aproximação direta da 17, desça para 1500. Obrigado, Mike, para 1500. Torre Salvador, Papai Romeu, Mike Alfalfa. Vai até 1402, chame agora Recife, frequência 13325, alterno 288. 3325, 288, alternado. Obrigado, senhor, uma boa tarde. Boa tarde. Falou, só tenho autorização 2230. 19-35, uma boa tarde. 19-35, Lima Romeu, meu bom dia. Top. Passarindo autorizado, conquista nível 180. Decolagem da 28, curva esquerda. Saída agora, levar após direto. Controle 19-35, transponde 5506. 380, Lima Romeu, meu. Mantém pro até o nível 030 e após curva direita, cumprindo o perfil da saída Arol. Decola, livre decolagem, vento 230 graus com 109, Michael Paul. E após decolagem, mantém pro até 3030 e após perfil da Arol, da 3, o Romeu Michael Paul. Decola 28, curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 1935, transponde 5524. 350 para Maceió. Transição 58, decola 28 com curva direita, perfil Aron Melim. 1935 é o controle, 5524 é o transporte. Como 924 na posição 7 para puxa tramento. 924, correto, portão 7, aguarde puxa. Passa 245 para 1703. 6702, vou e cara e desça para 2000 pés com 1011. vamos lá, Cari. Descendo para 2010 com 1011, 6702. O Chané 6320, reduza para 170. Reduzindo 170, 6320. Sinal de 7 milhas, Oscar Serra Nova. Torre 183. Obrigado, boa tarde. Olho 1935, boa tarde. 1935, boa tarde. Torre Oscar Serra Mike, boa tarde. Final de 7 milhas, alinhado na onda 7. Oscar Serra Mike, mantenha aproximação, aguardando autorização para pouso antes da onda 7. Obrigado, Mike, aguardando. Para o 370, mantendo a proa. Após 3 mil pés, Mike Alfa Alfa. Está autorizado voar na proa de Aron. Posso 3000, direto Aron, Mike Alfa Alfa. Patrulha Vitorinho da Juliette, visual com a pista. Vitorinho da Juliette, façam 360 pela esquerda para o sequenciamento da 17. 7360 pela esquerda, Juliette. Após decolagem na pista 28, mantém proa até o nível 030 e após cumprir o perfil da saída Aron. Livre decolagem, vento 230 graus, 90 nós. Então 3566. Gente, mantém o eixo após 3000 após o perfil da Aron, 3566 de centro. Beleza, coordenar 160, Vitória da Conquista. 60 Conquista, guarda coordenação em cópia, 5489. Para aguardo, 5489. Solo, passarela 2230 para posto da terra de estacionamento. Passarela, guarde posto. 5. 13325, Lima Romeu, meu, bom dia. Boa. Firma aqui, visual. Após o gol liberar o passe, estou autorizado a puxar na remota. Puxa, grata, 2230. Vou e lama para a final do procedimento. Sim, após cada do CDB 3, 20. Serra Mike, autorizado para o Lama 7, vento 230 graus, 12 mais. 7, Mike, obrigado. 7 na rotatória, 18-3, Juliette. E 11 no ajuste, 18-30, a torre. Recomendo 2011, 18-30, ponto espera. 394. Decola aos 1700, controle Salvador, 119, decimal 35, uma boa tarde. Boa tarde, 1935. 924, táxi Juliette Alfa, 1011, no ajuste, 2230, quanto espera? Juliette Alfa, 1011, 23, quanto espera da 225, 1924. 924, correção, taxi via FAT 3, reporte para ingresso na Alfa, na taxi Aquila. Via FAT 3, reporte para ingresso na Alfa, no 1924. Voo no 394, siga o tráfego, companhia via FAT 3. Via FAT 3, aqui deu 394. Oscar Serra Mike, solo ao 01 no quarto de frequência livre, uma boa tarde. Obrigado, Mike, boa tarde, tá livrando. Pela autorização 3620 São Paulo. 333-360 São Paulo, aguarda a coordenação em cópia número 2. Aguardando. Oi, Chané, reduzindo. 780, torre 183. 183, graças. Gol no 600. Autorizado a colagem, pistão a 0. Gol no 600. Gol no 600, após decolagem, mantém pro até nível 030 e após cumprir o perfil da subida. Tem pro até o 030, após curva direita para conter o perfil. 600. Torre Salvador, boa tarde. Gol no 780 na final. R928, baixar travado. Gol no 780, mantém a aproximação, quase pista livre. Perdão. faz espera. Vitor Índia Juliette, na final 2000. Vitor Índia Juliette, inicia agora 360 pela direita e reparte reinterceptando o final da 17, Vitor Índia Juliette. Confirma, 360 pela direita? Confirmando pela esquerda. 7, Juliette. O Chanel, faça uma órbita em lama para o sequenciamento. Ok, senhor, devido ao tráfego na frente, a gente tem como reduzir mais quando deve estar a órbita, ok? 4, ingresse Alfa, atmosfera 2830. Alfa 2830, boa no rádio 24. Passarei 2230, pronto, táxi, 27 no PLB. 3 horas e 30, até confirme só o PLB do Passaredo. 2727. Táxi via parte 3, ajuste 1011, reporte para ingresso na Alfa, Passaredo. Parte 3 e 11, para ter ingresso na Alfa, Passaredo 2830. 1283, obrigado, senhor, boa tarde. Boa tarde, Chanel 6320. Volo 600, decola 04, controle Salvador 119, decimal 35, uma boa tarde. Canal 35, boa tarde, 600. O Janel 6320, mantém a aproximação, guarde pista livre. Sempre aguardando. 30. De Alfa 230, no ponto perto da 28, treino 4. Sessão 370, 600. Três cinco meia meia, Recife agora em 2685. 2685, obrigado. 3566. Segura 600 para curvar a direita, vamos para de Arão. Autorizado. Agora direto Arão, Goro 600. Repouso 17, vento 230 graus, 109. 7, Juliette. Pode ingressar na Alfa, passarelo 2230. Passarelo autorizado, ingresso via Alfa, Pontifera Chame 2230. Via Alfa, Pontifera 2230, batalha 1, trabalho 30. Para 2 EPR, autorizado final do VOR, o 6702. Gol no 924. Após a passagem, eu mantenho 28, no 924. Gol no 780, solo ao 05, libere primeira esquerda e chame o solo em 1219. 219, graças. Desculpa esqueira, saída Goleval, após direto, controle 1935, transponde 5535. Autorizado no 0, como é a falta do jeito, com esquerda, Goleval, depois direto, 1935, controle 5535, transponde 1429. 5489, correto, reporte pronto na remota. Solo, boa tarde, voo no 780, na sua escuta. 780, táxi via Alfa, reporta Alfa e Juliette, portão 4. Alfa, reportando Alfa Juliette para o 04, voo ou no 780. Voo no 333, copia? 133, copia. 333, autorizado, São Paulo, nível 360. Aerovia Peruíbe 58. Decola 28, curva esquerda. Saída Goleval, após Eval, voa Sagaz. Controle 1935, transponde 5536. 3620, autorizado. Peruíbe 58. Decolada 28, com curva à esquerda. Goleval, após Eval, Sagaz. 9 decimal 35 controle, transponde 5536. Bono 333. 333, correto, reporte pronto, portão 8. Corre. Dan 3661, não copia? Pronto pra cota. 3661, autorizado Ilhéus no nível 220. Decola 28, curva esquerda, saída Gole, Eval, após direto Ilhéus. Controle 1935, transponder 5527. Estado 220 para Ilhéus, decorada 28 com curva esquerda, Gole, Eval, depois direto Ilhéus. 1935, outra de saída, 5527, transponder, tá? 3661. 3661, correto, reporte pronto, portão 9. Para. Lembrando, 219, obrigado, bom. Portão 4. Ok, Juliette, portão 4, com 780. Salvador, boa tarde, Oceaneiro 6320, livrando a sua escuta. 320, boa via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. ...924, livre decolagem, vento 220 graus, 90 nós. Livre decolagem, gol no 924. Ali mantém na 28. Ali mantém, carteira 28, gol no 394. Passou Juliette, Oceaneiro, 6320. 20, ingresso Juliette, remota 13. Juliette para remota 13, 6320. Com 600, chame Recife, frequência 12685. 68 com Recife, bom na 600. Dois quatro, recola 10, controle Salvador, 19.35, uma boa tarde. 935. 6702. Só ligou 964. Sigo. O grau 12 nós. Livre decolagem, bom, 394. Gente. Mike Bravo Uniform, descend flight level 040, carry arrival. Mike Bravo Uniform, descend level 040, carry arrival. Mais 702, só livre pouso na 28, vento 220 graus, 12 nós. Livre pouso, 6702. 1394, decola 12, controle 119, decimal 35, muito boa tarde. 35, qual a cidade de chamada? 1934. 1394. Controle Salvador, boa tarde, voo 1394, 2 e 1 pé, saída Gole. Firme. Confirmado, gol 394, 2210, saída Gole. Contato radar, sobe o 360. Nível 360, gol 394. Passarei 2230, visual com tráfego na concessão. Avisar com tráfego, pousou. Ali mantém na 28, passarei 2230. Ali mantém 2230. Controle Salvador, boa tarde, Golo 648, nível 250, vai livrar para 150, informação VIP. 648, ação de identificação autorizada até o nível 120. 120, obrigado, 648. Aí o controle Golo 648, solicita por favor o GPS da 28, o Renato. Copiado. Alô, Recife, Salvador, 6702 do WebJet, livrou para ingresso não. Passarito 2230, livre decolagem, vento 220 graus, 90 nós. Autorizado decolagem 282230. Informe ao mesmo 1-2685. 1-2685. Boa tarde, 1-3-3-3. 3 da noite, Mani Taxi, 1-3-3-3. Salvador, 3192, boa. 92, aguarde Maceió, 330. A sua escuta. Sete, deslize táxi, ingresso portão 7, atenta um tráfego da Gol que vai puxar no 8. Ok, vamos deslizar, portão 7, ou 6702. Sareto 2230, decola 115, controle 119, decimal 35, uma boa tarde. 1935, boa tarde, bom trabalho, 2230. Controle 4, Recife agora em 13325. 3325, boa noite, 394. Controle Salvador, boa tarde, a passarela 2230. 2230, boa tarde, subiu a nível 180, vigilância. 1-3-3-3, 1-5-7, eu boto.